Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimento sobre filosofia, sobre ciência e sobre religião, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje a nossa convidada será a Ivanilde de Oliveira. Ela vai conversar conosco um pouco sobre espiritismo e Umbanda e falar do seu livro que está sendo lançado agora na próxima semana, Contos de Pai Jacó, né? E nós vamos para a nossa prece do dia, daqui a pouco, com a Marina Ferri de Taubaté, que esteve conosco ontem aqui no GEF, fazendo uma palestra muito legal sobre o Francisco de Assis, né? Muito bacana mesmo, a palestra da Marina Ferri sobre Francisco de Assis. E dando o nosso bom dia também para o Rodrigo Costa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. E um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do podcast que estarão nos escutando durante a semana. Bom dia, Ivone, Kátia, Francisco, que estão aqui também, Ivanilde, Helder, Dodô, todo mundo que está aqui hoje nessa manhã maravilhosa. Vamos entrar para a prece de abertura da Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Umbanda e Espiritismo. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Ivanilde Marcondes de Oliveira, que é professora aposentada e é trabalhadora da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que estará hoje falando sobre o livro Contos de Aruanda, de Pai Jacó, que será lançado domingo, às 18 horas, na Tenda de Umbanda Mãe Maria. Bom dia, Ivanilde. Bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco e nós vamos falar sobre o livro que vai ser lançado, Contos de Aruanda, de Pai Jacó. O que quer dizer esse Contos de Aruanda, de Pai Jacó? Primeiro, né, Jorge, vamos ver qual a diferença. Você ia fazer uma pergunta para ela. Como é que ela deixou o espiritismo para ir para a Umbanda. Mas deixa o Rodrigo, deixa nós colocamos aqui uma pergunta no Facebook para o pessoal responder. A gente já colocou a pergunta para sorteio para dois livros da Ivanilde. Tá? Então a pergunta é: existe semelhança entre Umbanda e Espiritismo? Para os nossos ouvintes deixarem um comentário sobre essa questão, para a gente poder, no final do programa, estar discutindo sobre essa questão. Não responda aí nessa. Não, então, é só para as pessoas começarem a comentar aí, porque a gente fala muito das diferenças, né? Mas existem semelhanças, é isso que a gente, nós combinamos aqui com o Chico. Então nós queremos as semelhanças. É, o que, que você acha que existe de semelhança entre a doutrina espírita e a Umbanda, né? Só para a gente começar a comentar e pô, coloca o que você quiser. Se você achar que Umbanda é para fazer macumba para os outros, pode colocar aí, não tem problema não, né? É, o que você pensar, você põe, não tem... É claro que as pessoas que ouvem o nosso programa, a maioria já tem um certo conhecimento assim nesse sentido. Mas alguém tem curiosidade e quer perguntar, não tem problema, né? Nós estamos aqui para... E a pessoa coloca a opinião dela, isso é para dar opinião. Mas Ivanildo, você e o Dalmo, né, seu esposo, vocês ficaram trabalhando em casa espírita mesmo, kardecista, né, para a gente deixar bem definido. Mais de 24 anos, assim, você trabalhava, era médium da casa espírita, e de repente a Ivanilde saiu e deixou o centro espírita e foi abrir uma tenda de Umbanda. Como é que aconteceu esse negócio, essa transição? Ou melhor, o que despertou você em fazer essa mudança? Você estava querendo fazer isso? Você já gostava da Umbanda? Como é que é? Não, nunca, nós nunca tivemos contato nenhum com Umbanda. Eu adorava trabalhar no meio espírita, adorava os estudos realizados, e só que começou a acontecer um processo mediúnico de desdobramento e eu demorava muito a voltar. E a Mãe Maria se aproximava e ela que me punha de pé, quer dizer, a minha mente trabalhava, mas o corpo não reagia. E só que ela tinha aquele linguajar, aquele jeitinho, né? E depois o dirigente falou que tinha que falar direito, que tinha que ter uma postura diferente, sem aquele sotaque acaipirado, um sotaque africano, é. E aquilo ficou assim, marcando muito, porque todos os trabalhos acontecia a mesma coisa, ela vinha até que... O dirigente falou que o grupo não estava coeso e precisou suspender os trabalhos. Aí, a doutrina na cabeça, não se recebe comunicação espiritual dentro de casa e outras coisas mais. E não recebe preto velho e centro espírita. O Rui está bem por dentro. Então, tudo isso foi um entrave para a minha ida à Umbanda. Né? Porque eles diziam, tem que ter chão, a gente não sabia o que, que era isso, nem o Dalmo, né? Nem o Dalmo sabia. Mas, como dizem os espíritos, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Então, foi difícil. Difícil a transição para mim. Não porque, às vezes eu penso assim, ah, que orgulho. Eu gostava do trabalho de mesa e de repente eu me vi num trabalho completamente diferente e contando com o meu marido e com essas entidades. E ele tudo que se falava, ele aceitava de coração aberto. Mas eu relutava, eu falava, bom, coitado, tá sendo fascinado por essas entidades. E eu estou sendo obsidiada, né? Mas o trabalho, que começou assim, bem pequenininho, aí nós fomos aprendendo com eles, né? O que é uma Umbanda. E a Mãe Maria sempre dizia assim, tem que desmistificar a Umbanda. Não, eu fico emocionada porque... É isso que eu queria falar para você, Ivanilde. É, a proposta da Mãe Maria. Então a Mãe Maria vinha trazendo... Desmistificar a Umbanda. Ela falava isso e a gente não sabia o que era desmistificar a Umbanda. Então hoje, né, nesse andar da carruagem... E quando eu vejo o trabalho, e vejo essa mocidade, e vejo aquele povo ali dentro, eu falo, meu Deus do céu, se eu tivesse uma outra cabeça, não tivesse tanto orgulho, sei lá o quê, me prendendo, quem sabe, né, não teria sofrido tanto, né? Porque é um sofrimento para a família, porque, né, nesse processo até... efeitos físicos aconteciam em casa. Então imagine a minha cabeça do catolicismo assim, né, bem, bem fechadinho, não aceitando nada, e de repente acontecendo tudo isso que também na doutrina às vezes fala que não deve acontecer na casa da gente. E acontecia, e eu não tinha como. Eu orava, eu andava com livrinho, aquele Fonte Viva, que despedaçou, que eu levava na escola, na hora do recreio, ficava um pouquinho com a turminha lá, e já corria para poder ler uma mensagem. E o medo de incorporar na escola mesmo? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu em lugar nenhum fora de casa nesse processo. Quer dizer que quanto mais você lia o Fonte Viva e pedia, mais aparecia. Mais aparecia. Os espíritos. Mas aqueles que me levantaram, é por incrível que pareça, que deram um sustentáculo muito grande, foram em esclarecimento, em orientações, foram a Mãe Maria, o Caboclo da Lua e o Exu Mangueira. Que o Exu é muito mal falado, né? Uhum. Então eu gostaria até que você explicasse um pouquinho para a gente o que significa o Exu para aqueles nossos ouvintes que não têm conhecimento da Umbanda, isso, né? O Exu na Umbanda, ele é um guardião. É, porque o pessoal acha que o Exu é não, coisa ruim, né? Ele é uma entidade que sabe trabalhar, tem uma vestimenta espiritual, vamos dizer assim, para trabalhar e adentro e fundo nesses lugares onde tem muito sofrimento, onde existe a treva. E nós sabemos disso, a gente vive até o fim. A doutrina fala no umbral. Exatamente no umbral. Então, eles trabalham ali. É como aqui no nosso mundo material, né? Não precisa polícia para esses antros de perdição? Manda um padre lá, manda um qualquer pessoa lá que um eles vão. Espírita lá. Manda um espírito, então vai ser recebido com um fuzil, né? Não vai ser bem quisto. Então, a mesma coisa, mas não é a violência. A violência do Exu não é essa violência daqui da Terra. É a energia, uma energia mais forte de amor, de despertar. Então, eles conduzem esses espíritos. E o que eles fazem? Como eles são muito terra a terra, se não tem o Exu, na doutrina diz, não vai pelo amor, vai pela dor. Mas ele, como é muito terra a terra, que trabalha essa energia bem terra a terra, o Exu nos conduz ao trabalho, seja lá no centro espírita, porque eu também não fui para o centro espírita assim, ai, que lindo, que beleza, cantando e sorrindo, fui empurrada, né? Então, eles fazem esse trabalho, é um trabalho de vigilância, de proteção, eles que vão até lá, por que um preto velho não vai? Por que um anjo do Senhor não vai lá? Não vai porque questão de sintonia e de energia. De vibrações, né? De vibração. Porque senão essa vibração muito inferior não consegue compreender e sentir a vibração de uma entidade mais elevada. Essa é uma boa questão. Porque muita gente não entende por que, que a imagem lá do lado espiritual tem tanta importância. Tem, mas nós vivemos assim, ó, junto com o lado integrado. Tem gente que acha que depois que desencarnou, não precisa mais dessa parte visual, mas a gente sabe que tem o perispírito e essa imagem é uma questão importante, né? É isso aí. E a gente observa que os Exus são aqueles que falam a linguagem daqueles mais baixo do nível. Bem terra a terra, eles têm uma linguagem mais, não se afastam da lei, né? Não se afastam da luz, mas eles têm um linguajar de energia. Faça. Eles não, é diferente, às vezes, de uma outra. É que nem uma mãe e o pai. Tem mãe, geralmente as mães são mais assim, colinho, passa a mão na cabeça. Eles não passam a mão na cabeça, eles mostram a realidade e cobram a nossa responsabilidade perante o nosso crescimento, a nossa evolução e perante também o nosso trabalho com o nosso próximo, com nossos irmãos e na semeadura do bem. O Exu, ele fala do Evangelho, ele fala de Deus, ele fala da nossa responsabilidade, ele nos convida ao trabalho, só que é aquele soldado mesmo. Vamos, marcha direito, porque se desviar, vai cair no buraco. E a gente observa que essa essa grande, essa falta de entendimento, porque todo mundo isso. coloca no mesmo saco a Umbanda, Espiritismo, a Quimbanda, não. o Candomblé, isso. e é essa justamente aquilo que você gostaria que a Evanilde falasse, né, Jorge? A diferença, nossa. A diferença da Umbanda e a diferença do Espiritismo, né? É, durante o tempo a gente vai falando, para poder a gente não ficar assim, ainda já fazendo essas diferenças, porque nós pedimos para o pessoal falar sobre as semelhanças, né? Aqui, deixa o pessoal ir dando opinião, porque as diferenças, por exemplo, né, que a gente quer falar, vamos explorando mais essa parte prática da Evanilde dentro da Umbanda também. Por exemplo, ela está falando muito em Mãe Maria, Caboclo da Lua, né? Isso. Quem que é a Mãe Maria, por exemplo, Ivanildo? Mãe Maria é aquela entidade que você incorpora quando a gente vai lá na tenda isso, ver, né? Isso. Ela quem que é? Você lançou um livro chamado Histórias de Mãe Maria. E no, inclusive a música de Maria, Mãe Maria, que vai ser a primeira que nós vamos tocar aí daqui a pouco, é uma música que eu fiz. É baseada no primeiro capítulo do livro Histórias de Mãe Maria, que conta a história de Mãe Maria. Mas a maioria das pessoas não conhece. O que a gente poderia falar dela? Porque só de a gente estar perto de Mãe Maria quando ela incorpora, eu vejo todo mundo ficar emocionado. Eu sou um privilegiado, né, que eu chego e canto a música dela, ela vem e me chama para conversar um pouquinho. Ela tem um carinho muito especial por você. Viu? Uh-huh. Se você sentir aí, eu ela está te abraçando. Uh-huh. Então, a Mãe Maria... Ela é um espírito, eu vejo com muita luz, ela não é aquela, não vem da recadinha, não vem, sabe? Uhum. Ela tem uma juventude espiritual, vamos dizer assim. E ela tem esse jeitinho, eu falo assim para explicar, que ela parece, sabe o sorrisal quando faz? Eu sempre falo isso, sabe o sorrisal quando faz? Depois faz aquelas bolinhas. Então, quando ela se aproxima, gela, claro, dá um batimento cardíaco, mas parece aquelas borbulhinhas, aquelas bolinhas translúcidas. Então, ela é muito carinhosa, ela trabalhou muito tempo comigo, embora eu fosse aquele... Ela dizia que eu era que nem aquele peixe liso, que sei lá que peixe é. Ou então que nem quiabo. É, mas ela falava que era que eu ia um peixe, que eu me escondia lá na toca e ela tinha que ir com um jeitinho para me tirar de lá para poder trabalhar. Então ela é esse carinho. Eu também, às vezes eu sinto a presença, as lágrimas começam a correr, sabe? Então, mas é um jeito, não é uma lágrima de tristeza. Ela é uma carismática lágrima, mesmo. É uma lágrima de alegria, sabe? Parece que a gente fica sem peso, fica sem nada. Ivanildo, e quem era a Mãe Maria? Olha, eu falei, acho que foi com o Chico que eu comentei. Eu falei, meu Deus, eu nunca me questionei, engraçado, eu nunca questionei quem era a Mãe Maria, qual é o nosso relacionamento, né, para essa entidade tá tão perto de mim assim. Eu nunca questionei isso, mas através das histórias de Mãe Maria, através desses contos do Pai Jacó, que ela mesma que pediu para eu, depois eu conto isso, uhum. pediu para eu resgatar aquilo e olhar e rever tudo aquilo. Então, aí, porque quando eu estou fazendo a psicografia, às vezes eu tenho lances assim, parece que eu estou vendo um filme, tem aqueles lances. Então, eu falei até para o Chico, Chico, parece que vai juntando, tem um retalho aqui, um retalho aqui. Quem sabe, um dia, ela pode trazer isso para a gente. Que relacionamento é esse? O que é? Por que a gente está caminhando junto, né? Uhum. E como o Caboclo da Lua, porque nesses contatos que a gente tem, né? Visuais e através da psicografia, e eu sinto também que o Caboclo da Lua, ele é muito ligado a ela, muito, muito, tem uma relação grande. E com o Pai Jacó, ela também tem uma relação muito grande, que tem, bem no comecinho, ela escreveu, deu alguns recantos, alguns, assim, vamos dizer, detalhes sobre a vida dela, momentos da vida dela, né? Então, eu sei que ela... eu posso falar tudo isso? Pode. Eu sei que ela... Eu sei que ela... ela era de uma família... Numa das encarnações, ela foi de família rica, mas teve lepra e foi... Expulsa do seio da família e da sociedade nesse lugar onde os próximos se reuniam. E ela se revoltou, ela era jovem, ela disse que tinha 18 anos, né? Então, ela se revoltou muito. E um dia, nesse prefácio do livro, ela diz que ela encontrou vários irmãos vestidos de branco e que iam até esse reduto e, através de ervas, levava alimento, e através de ervas, minimizavam a dor daquele pessoal. E tinha um deles que houve uma afinidade muito grande entre ela e esse espírito, que ela não diz o nome, e ele que a ajudou a trabalhar as ervas e a trabalhar com aqueles doentes ali, irmãos de desgraça, de desdita. E ela vai, então, trabalhando ali e vai se esquecendo daquela vida, a revolta dela vai embora. E eu sei que ela encontra ela está nesse lugar, revoltada mesmo, e ela encontra um nicho, e tem uma santa nesse nicho, encostado numa pedra. E tem uma imagem de uma santa na pedra. E ela olha aquilo ali, ela sente uma paz, ela sente assim, alguma coisa mexendo dentro dela, essas emoções que a gente não sabe descrever e que só quem sente sabe. E ela sente a aproximação de alguém. E quando ela se vira, ela vê aquele irmão, quer dizer, um outro momento da vida, ela vê aquele irmão e ela diz, pai Jacó. Uhum. E corre para os braços dele. Então, é essa informação. A gente lê, não tem como se emocionar. Eu acho que eu estou muito envolvida com tudo isso, então mexe. Certo. E... Ai, desculpa, viu, gente? Que não, isso, não tem desculpa, não. A gente está sentindo. E eu sei que daí... É que você está botando todo mundo para chorar aqui também. E aí, daqui a pouco sabe, eu fico mudo aqui, pessoal. E devagarinho, sem eu pedir, sem eu questionar, essas informações vêm chegando. E teve a encarnação dela também, que ela foi... Sim, foi escrava, ela veio nesse navio que... E, mas ela era princesa, né? Ela uma também princesa. Foi princesa, olha que sina, né? Foi princesa de novo, foi... aprisionada, veio grávida, porque ela era casada, jovem ainda, grávida, perdeu o filho aqui em terras do Brasil, e lá no porão do navio, ela cantava a Deus, né? Só que na linguagem deles, na maneira deles, pedindo forças e ajudava aqueles que morriam ali, que era tirado no mar, sem piedade nenhuma. E aqui, ela, aí tem toda aquela história que você sabe, né? Uhum. Ela perdeu o filho porque ela tinha que cuidar da sinhazinha, como é que ela fala, que ela amava como se fosse filho dela, né? Era de coração, mas era filho. E ela vivia, ela sempre junto com essa menina, só que essa menina era meio... Danadinha, sabe? Orgulhosa, eu faço, independente. E tem um rio lá que tem umas pedras. E a menina cisma de se banhar naquelas águas. E aí, no que ela pula dentro da água, ela bate a cabeça e desencarna. Aí tem todo o processo de castigo dessa entidade, né, desse espírito, que ela é chicoteada. E depois, aí, além de chicoteada, já morta, desencarnada, eles abrem o peito e tiram o coração para servir de... Né, quer dizer, a dor dos pais... E quiseram fazer uma dor maior ainda com essa entidade, com esse espírito. E é isso que a gente sabe dela. Depois ela volta para o plano espiritual, volta. E lá no plano espiritual, quando ela vem dessa última vez, ela já vem nesse trabalho espiritual. Isso, né? Ela vem como trabalhadora nesse campo. Nesse depois dessa encarnação, a gente não sabe mais se ela teve outra. Não, né? Não, é. Não. E aquela menina, será que não era você, não, Ivanina? Olha, já passou isso na minha cabeça, só que às vezes fala, não, é da minha cabeça, que nem às vezes a gente... Não, quando falou que era danadinha teimosa, a mãe Maria teve um trabalho danado com você agora, sei lá se não era você que era essa menina que já era teimosa lá atrás. Falo, meu Deus, será que era eu aquela... Um dia a Anitta chegou, eu não sei se você cantou a música que você fez para ela, e eu, mas comecei, mas era uma dor assim, sabe? Era uma dor doída, uma dor de saudade, uma dor, nem sei dizer que dor era aquela. E aí a Anitta chegou para mim, segurou na minha mão, tô gelada, né? Segurou na minha mão e falou assim, Ivanildo, será que você não foi aquela menina? Não, não fui. Não, mas devagarinho a gente vai sabendo. Através, né? Se for Zezinho, né? Pedrinho. Pedrinho. É? E através também da figura de palhaço, como é que era o nome da sua personagem da minha, de palhaço? A minha era... Ai, peraí, às vezes eu esqueço o nome da palhaço. Peraí. Esponjinha. Eu sempre esqueço o nome. Eu sou triste de ficar de lembrar. Às vezes eu teve uma apresentação que eu esqueci no meio daquele povo. Eu esqueci. Aí, todo mundo se apresentando. Esqueci o meu nome. Mas é muito gostoso aquele trabalho. Vamos anunciando que quem está aqui ligadinha com a gente é a Bela Flor, que é lá da tenda também, ela frequenta lá. A Dora, minha esposa, está mandando um abraço aí. Do Ivanil, um beijo tá lá, pra ela. Dona. Um beijo. A Felícia Moreno também. E o Liraucio e o Renualdo estão todos ligados aqui no programa. Alguém não comentou ainda nada não, né Rodrigo? Não, ninguém comentou. Fala de novo a enquete aí. Enquete para sorteio dos dois livros da Ivanilde. Existe semelhança entre Umbanda e Espiritismo? Por favor, comente. Comente o que vocês sabem sobre Espiritismo, sobre Umbanda. Eu sorteio que nós teremos dois livros, Contos de Aruanda, do Pai Jacó, que será entregue só a semana que vem. Isso, o lançamento do livro, Rui, só para lembrar, o lançamento do livro será no dia 28, domingo que vem. Então, como o livro está sendo guardado a 7 chaves lá pelo Dalmo, para poder ninguém saber direito ainda como é que é, então nós só vamos entregar o livro lá, se a pessoa for lá na tenda, a partir das 18 horas do domingo que vem, né? Se você chegar umas 4 horas da tarde lá, é capaz de depois entrar na tenda, né? Umas 4 horas da tarde, porque se chegar às 18 horas não vai nem entrar, certeza. Agora, se não, a gente deixa na outra semana e a gente deixa na livraria Casa do Caminho, a pessoa pode pegar o livro lá. E você ia falando que tem o encarte, né? Tem o encarte do especial do Robson Pinheiro, do programa Visão Espírita, que passa hoje, a partir das 10 horas, passa esse programa especial, que é do Robson Pinheiro, que é o disco 1 do Robson Pinheiro, especial. Ele sendo entrevistado pelo pessoal da Mocidade, falando pontos polêmicos da doutrina, ele também é uma figura polêmica, então vale a pena assistirem hoje, a partir das 10 horas, o especial com o Robson Pinheiro no programa Visão Espírita. Legal, programa inédito então hoje, né? Hoje é inédito. Legal, você tem alguma coisa para falar? Não. A Felícia Moreno, ela está falando aí. Ela está falando que seguimos a mesma fonte doutrinária, é isso que ela está colocando de semelhança, né? E também confiamos nos nossos preceitos. Então é o que ela já está colocando aqui. O meu Facebook é mais rápido que o seu. O seu está mais rápido que o meu, né? Pô. O meu é daqui da casa mesmo. O seu você está trazendo de casa, né? Tá explicado. Por causa disso. Então nós vamos entrar num comercial, né? E antes do comercial, nós vamos colocar então a história de Mãe Maria, essa música de Maria, a Mãe Maria, que está no CD do Grupo Castelã, No Sabor das Canções, que nós contamos a história de Mãe Maria, claro que resumida, aí nessa música. Quem não escutou, se prestar atenção na letra, vai ver aí que a gente tenta contar aí, de uma maneira mais resumida, a história de Mãe Maria, de Maria a Mãe Maria, com o Grupo Castelã. Pertenceu à família real. Mas um dia homens de ganância invadem a sua nação. Estava traçado o destino, liberdade por escravidão. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, vem à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. filha com filho no ventre é jogada no escuro porão. Embarcou no navio da morte, tendo as dores de todos os irmãos, mas com fé animava seu povo, usando o poder da canção. Seu canto acalmava a todos, unidos na mesma oração. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, veio à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. Mais um golpe Maria levou, foi apertado o filhinho, mesmo assim nunca se revoltou. Seu leite foi pra Sinhazinha, como filha ela sempre a tratou. Este amor além de ser Maria, como mãe ela se consagrou. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, veio à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. A morte ceifou a menina nas águas de um ribeirão. Mãe Maria foi a condenada, foi morta sem dó, sem perdão. Voltou para esferas celestes, Jesus lhe deu nova missão. Cuidar de negros e brancos, daquela nova nação. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, volta à terra como guia, ser areia do Mestre Jesus. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, volta à terra como guia, ser areia do Mestre Jesus. Maria. Continuamos com o nosso programa. Vocês ouviram a música de Maria, a Mãe Maria, que está no CD do grupo Castelã, no CD No Sabor das Canções. Aqui, antes da gente entrar no intervalo, vamos dizendo aqui, Rui, o Renualdo está aqui no Face. Ele já tinha postado outra notícia aqui, disse que ficou feliz com o livro, que ele foi sorteado e você mandou o livro para ele, né? Tá agradecendo pela sua gentileza e também por você ter participado do programa dele. Ele disse que foi uma honra e uma emoção entrevistar essa figura maravilhosa, maravilhosa, que é o Rui, né? Está dando bom dia hoje também a nós, a todos nós, a entrevistada também. Muita luz e muita paz a todos. Está dizendo que o Correio, acho que o Correio extraviou o livro dele, não, porque você colocou que dia? Ah, não, eu coloquei agora, no final, acho que sexta-feira. Tá bom, não chegou ainda, tá chegando. O Correio ainda está funcionando direito. É porque eu voltei de férias e tinha muita coisa acumulada e não deu tempo da gente mandar no Correio isso daí, né? Isso, deve estar chegando aí, Renualdo. E também um bom dia para a Paula e o Leandro aqui, Paula. Ela está dando um bom dia a todos também. Bom dia, Paula, paz e alegria no coração de vocês, obrigado aí pela audiência e o prestígio aqui que você dá para nós aqui do programa Vivência Espírita. Então vamos aproveitar enquanto a Ivanilde está psicografando, né, Rui? Ela começou a psicografar e embalou ali na psicografia. Nós vamos entrar no comercial e deixa ela psicografando. Daqui a pouco a gente fala o que, que ela está dizendo. É, né? Eu tenho que mandar um abraço aqui para Ana Pedraço e Reinaldo Bonafim, de Santo André, que é nossos ouvintes, viu, Jorge? Uhum. E também ao Luiz Carlos Pazim, de São Bernardo do Campo, o João Moraes Cípula, de Itapira, e Sandro Ribas e Cátia Plenamente, da cidade de Piratininga, que é lá no centro do estado de São Paulo, ao lado de Bauru. Legal. Que joia, que bacana, né, Rui? É, vamos lembrar também, só eu já gostaria de lembrar vocês que no sábado que vem nós vamos receber aqui em São José dos Campos a Célia Tomble e a Magali lá na AME. Então gostaria de convidar vocês, todos aí que estão nos ouvindo, para essa apresentação. Eles estão lançando o CD A Grande Transição Sobre o Olhar de Jesus. É, o Rodrigo daqui a pouco posta o cartazinho lá no nos nossos eventos aqui no site do Vivência Espírita. Então nós teremos aí a Célia Tomble, não perca, a Célia Tomble, uma das maiores cantoras do Brasil, e a Magali também, que está acompanhando os passos da Célia. Diga, Rui. E nós queríamos que o pessoal reservasse um dinheirinho para comprar, adquirir um CD dela, que ajuda a obra social Alvorada Nova, né? Vive às custas da... A vendagem dos CDs da Célia Tomble. Ela disse que ela sustenta a Alvorada Nova, sim, com a venda dos CDs dela. Muito bacana o trabalho da Célia, né? E ela, vocês não vão se arrepender. Quem não conhece ainda, quem já conhece, está na hora de reencontrá-la. Estará aqui conosco no sábado que vem, lá na AME, às 17h30, na rua Doutor Oscar Strauss, 19h30, na rua Doutor Oscar Strauss, número 350, no Bosque dos Eucaliptos. E nós estamos com a nossa irmã Ivanilde Marcondes de Oliveira, que é professora aposentada e trabalhadora da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que está aqui conosco para falar sobre a diferença de Umbanda e Espiritismo, e também para falar do livro Contos de Aruanda, de Pai Jacó, que será lançado no dia 28, às 18h30, lá na Tenda de Umbanda Mãe Maria. Ô, Rui, eu não sei quem está psicografando, quem está psicografando é Ivanilde, agora eu não sei quem que é o espírito que está psicografando, agora eu só sei o seguinte, que ela vai sair um livro dessa psicografia que ela está fazendo aqui hoje, porque né, ela está escrevendo tanto, olha só, que bacana, daqui a pouco a gente vai ler para vocês essa psicografia que ela está fazendo, que é grande. E quem está no telefone, Rui, quem está aqui na ligação é a outra Ivanilde, a Ivanilde lá da Coal. A Expósito. Também, exatamente, a Ivanilde, grande amiga nossa lá da Coal, que também trabalha lá na Tenda de Umbanda Mãe Maria, e na parte social lá, ela trabalha, tem um trabalho muito legal na tenda, que ela dá a maior força lá, e também frequenta a Mãe Maria também. Então, a Ivanilde é espírito que baixa em tudo quanto é centro também, que ela é da Coal e também ela é da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Ivanilde, minha amiga, muito bom dia para você. Muito bom dia a todos, é com alegria e com uma emoção muito grande que eu volto a falar com os amigos, com o Rui, com você, Jorge, mas eu não poderia deixar de estar fazendo essa ligação hoje, dar um beijo carinhoso nessa amiga querida, Dona Ivanilde, um beijo no seu coração, e dizer, para quem não conhece, para desmistificar, que a Tenda de Umbanda Mãe Maria, para dizer, você estava perguntando das semelhanças, eu vou dizer, o evangelho, o amor, o acolhimento, a reforma íntima e, acima de tudo, seremos um só rebanho para um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nunca deixou de ser falado na Tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, sejamos nessa maturidade espiritual, abriremos o nosso coração e a nossa mente para Maria, mais do que nunca, para que nós possamos nos unirmos como os irmãos que somos. Quem separa é o homem, Jorge. Não é os espíritos, não é esse ou aquele, é o homem que separa. Mas, agora eu vou te falar, eu não baixo tudo quanto é santo, feito não, mas também não me importo de baixar, porque onde tem Deus, lá eu estou. Tá? Mas o que eu posso falar é, com experiência de vivenciada da Tenda de Umbanda Mãe Maria, evangelho, amor, acolhimento, reforma íntima, e muito, muito mesmo, amor. É isso que eu posso falar. E desse casal maravilhoso, Dona Ivanilde e seu Dalmo, um beijo no coração deles todos. Ivanilde, a outra Ivanilde daqui não está respondendo porque ela continua psicografando ali, viu? Deixa ela, eu sei como que ela é, mas depois você fala para ela que eu liguei, que eu deixei um abraço muito grande para todos vocês, um beijo no coração desse casal maravilhoso, está deixando aí sementes maravilhosas para nós, que com certeza será frutos em breve, frutos maravilhosos e frutos também de pessoas que não conhecem, né? E às vezes pensam, nossa, Umbanda, vai lá para sentir o que é o evangelho, o que é a reforma íntima, o que é o amor, a serenidade que se tem no trato com os irmãos, tanto da parte espiritual quanto da parte material. Eu agradeço demais, Jorge, ter me colocado no ar nesse momento tão importante da vida dessa amiga tão querida que me acolheu, ela como todos os trabalhadores daquela casa. Eu só tenho que agradecer por ter a oportunidade bendita de ter conhecido essas pessoas. Eu sou grata a todas as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para você, um abraço para o Rui, para todos da equipe. Que Jesus continue nos abençoando. Ivanildo, um grande abraço para você também, para todos os nossos irmãos da COAL, e parabéns também pelo trabalho que você desenvolve lá, trabalho social que você desenvolve lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Ah, isso aí era segredo. Era não segredo. É mais. Era segredo do Estado? É. Não, agora é pronto. Nada, agora, eu só estou falando entre eu e você, que ninguém está sabendo. Estou brincando, eu faço com o maior carinho, faço com o maior amor, faço com dedicação, com a mesma dedicação, eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar, Jorge, você me conhece. Uhum. Um abraço carinhoso e especial a todos vocês, viu? Um bom dia, viu, Ivanildo? Bom dia, Rui, bom dia, com saudades. Não sei se o Chico também está aí no Instagram. Tá o Chico. Tá? Então manda também um abraço pro Chico também, essa pessoa também maravilhosa, acolhedora, que sabe também como tratar, como receber os seus na tenda de Umbanda. Uhum. As pessoas que não conhecem, eu repito novamente, é o homem que separa. Vai lá conhecer o que é o evangelho, o que é amor, o que é acolhimento, o que é reforma íntima. Legal, Ivanildo. Bom? Muito obrigado, meu irmão. E como curiosidade, né, Jorge? Você está sempre dizendo aqui que é uma tenda de Umbanda que distribui evangelho segundo o Espiritismo a Sim. todas as pessoas que vão lá pela primeira vez, e, né? E antes de começar todos os trabalhos, que fique bem claro, é feito evangelho segundo o Espiritismo, é feito estudo do livro de sábado, é feita a escola de aprendiz na sexta-feira. Então me fala, meu amigo, onde está a diferença? Está no olhar de quem quiser, uhum. está no coração de quem quiser sentir. É só isso que eu posso dizer. Mais uma vez, não vou mais ocupar o tempo dos amigos, que é precioso. Um abraço carinhoso a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivanildo. Só para a gente esclarecer, só para dar uma complementada, né? Na sexta-feira, o estudo lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que é recomendado pela Federação Espírita Brasileira. Um estudo muito importante. E eu falo que se juntar todas as casas espíritas de São José, que são muitas, deve ter umas 45 por aí ou mais, né, Rui? Até. Não vai doar a quantidade de evangelho que a tenda de Umbanda Mãe Maria já doou. Então, eu acho que a tenda de Umbanda Mãe Maria falou, bom, eu vou assumir o papel desse pessoal aí e vou doar evangelho nós mesmos, né? O ano passado. Uhum. Não, mas é verdade. O Chico é o presidente da casa, está ali falando, você está jogando a responsabilidade. Mas é verdade. Se juntar todas as casas espíritas, eu falo e provo. Não doa a quantidade de evangelho que a tenda de Umbanda Mãe Maria doa. Algumas casas a gente sabe que doam. Tudo bem, que legal. E algumas casas estão doando por causa do exemplo que segue da tenda de Umbanda. Porque, poxa vida, quem deveria estar dando evangelho deveria ser as casas espíritas. E quem está doando é a tenda de Umbanda no nosso lugar. Que agora, dia 23 de agosto, nós vamos ter a Feira do Livro Espírita, e é a oportunidade das casas espíritas comprarem o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outras obras a preço bem barato para serem doados. Né? Exatamente. Rui, enquanto a Ivanildo continua psicografando, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui então da Umbanda, do que a doutrina espírita fala. Só para a gente pegar aqui, eu separei alguns trechos, e eu separei alguns trechos de pessoas importantes dentro da doutrina espírita que falam. Pessoas importantes, talvez o mais importante da doutrina espírita seja Allan Kardec. Talvez, ou será que tem algum cara mais importante para a doutrina espírita do que Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, ele fala lá, quer ver? Ele fala no livro dos Espíritos. Se a gente pegar lá a questão 222, ele fala assim... ele nos dá a exata noção do tempo de existência do Espiritismo, quando afiança que, constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Sempre nos esforçamos por demonstrar que eles se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, quer dizer, o Espiritismo não foi criado em 1857, não. O próprio Allan Kardec fala, o Espiritismo é Espiritismo desde que o mundo é mundo. Ele que fala isso, né? E ele fala na Gênesis assim também, espírita. Ele fala na Gênesis assim, espírita. O que tem relação com o Espiritismo? Adepto do Espiritismo, aquele que crê nas manifestações espíritas. Então ele define, o cara que crê nas manifestações espíritas, dos espíritos, é espírita. Então, a gente pode ver aqui também outra citação de Allan Kardec. Olha onde é que ele coloca isso aqui. O que é o Espiritismo? Quando ele entra lá no livro, o que é o Espiritismo, ele fala, um pedacinho, vou colocar. E a prova disso é que ele é o Espiritismo, né? O Espiritismo conta entre seus aderentes homens de todas as crenças que, por esse fato, não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixaram de praticar todos os seus deveres de seu culto, quando a igreja os não repele, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. E isso que ele está falando é Allan Kardec, né? Então, aqui a gente pode entender também que ele coloca ainda no Espiritismo sua simples expressão também, que é um livro de Allan Kardec, né? Ele coloca, pode, portanto, ser católico, ortodoxo, romano, protestante, judeu, muçulmano e crer nas manifestações dos espíritos e ser consequentemente espírita. A prova é que o Espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Disso aqui a gente pode entender também que o que crê nas manifestações dos espíritos é espírita. Sabemos que um umbandista crê nas manifestações dos espíritos. Logo, um umbandista também é espírita. Ele não é do Espiritismo, por Sim. exemplo. Ele não é da doutrina espírita. Mas quando um umbandista fala, eu sou espírita de Umbanda, ele não está errado, não. Ele é sim. Não tem problema nenhum. Né? Olha só interessante o que Emmanuel coloca para a gente. Emmanuel coloca para a gente, eu vou citar o livro também do Emmanuel, que ele coloca, a fonte do livro. Linhas de Umbanda, no Reformador, julho 1853. Ele diz que o Emmanuel, todo mundo sabe, é um espírito de escola, que através da mediunidade de Chico Xavier nos traça outra interessantíssima comparação entre Umbanda e Espiritismo. Então Emmanuel diz, pelo que diz respeito aos impositivos da educação, simbolizemos o Espiritismo como sendo um Estado. Ora, o Estado é constituído de diversas províncias e de diversos distritos. Encontramos em Umbanda uma província do Espiritismo, necessitada de carinho, de proteção, de força governamental e orientadora. O trabalho de Umbanda, quando orientado para a caridade, também não deixa de ser louvável. Assim, não vemos motivo para nos escandalizarmos com as linhas de Umbanda, e sim um imperativo de trabalho, de cooperação, de maior entendimento e de maior manifestação do amor da nossa parte. Então, eu só vou falar do Emmanuel e do Allan Kardec. Se alguém quiser que agora a minha opinião, daqui a pouco eu também posso falar. Vamos fazer um comercial? Ó, a Ivanilde voltou. Só dá um bom dia aí de novo, Ivanilde, por favor. Né? Você psicografou. Eu acho que nós vamos sair daqui com outro livro, com essa psicografia que você fez. Não vamos, não? A letra é errada. Quem foi a entidade, só para a gente saber, que psicografou, deu nome? Quer falar agora? Não a psicografia que nós vamos entrar no comercial. Eu sei. Tá. Quem que é? A Mãe Maria. Mãe Maria mesmo? Mãe Maria. Poxa vida, que legal. Né? E a gente também, Ivanildo, eu sei que você fica meio ansiosa assim quando você vem, você falou que estava com um friozinho na barriga para estar aqui, e você psicografou agora. Se você também incorporar o Caboclo da Lua, Mãe Maria quiser, dá uma mensagem. Eu estou falando no Caboclo, estou segurando. Né? Aí daqui a pouco você também pode passar a mensagem verbalmente também. Gente, né? Olha, sem se preocupar. É que às vezes o meu marido, ele fala, Vanir, você precisa confiar mais, não tem problema. Mas às vezes a gente está num meio tão, para mim, diferente lá do meu chão, né? Ali eu me sinto, eu me entrego totalmente. Então, eu não sei a hora que pode, a hora que não pode, mas eles insistem. Então,

são 9h14. Vocês ouviram a mensagem Deus na Natureza. Vanilde, quer falar alguma coisa sobre a mensagem? Nega véia, pede licença junceis para agradecer a bênção de estarmos aqui reunidos em nome da luz maior que alumia todos os caminhos, todas as prunas, porque o amor tudo pode, tudo constrói, tudo renova. Nós não vamos dizer aqui, somos umbandistas, somos espíritas, somos evangélicos, somos católicos, nós vamos dizer, somos irmãos. Integramos essa grande família universal. E Junxê, meu genfinho querido, pois essa melodia aí, meu genfinho, se tivesse aqui o joio para olhar, ia ver que isso, esse bonito que tem aqui, esses instrumentos tão frumosos que ajudam a humanidade a crescer e evoluir, já ajuda a inteligência, meu genfinho, o mais bonito é que o amor de Junxê, o desejo de renovação, o desejo de melhoria, o desejo de semear com nosso Senhor Jesus Cristo, fez daqui um campo de lírios abençoados. E cabe a cada um ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, para colher neste campo sagrado. Somos todos trabalhadores junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E nega véia queria dizer para João Seis, meu genfinho, perdão se nega véia está fazendo antecipador do que vocês fizeram, escrito e planejador, mas quer dizer que a dom de nosso Pai nos leva a trabalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos bons pastores, se somos bons trabalhadores, se trabalhamos com bom sentimento e abraçados a este caminho, este cantador de luz que nosso Senhor ha marcado para nós com seus exemplos vivos de amor, de doação. Então, meus filhos, estamos na mesma roda, estamos unidos no mesmo procissão, estamos unidos no mesmo caminhador. Nega véia, quer agradecer, porque os irmãos espíritas, vencendo barreiras e meu cavalinho, eu falo um bocadinho, mas tem muito, muita história aí, meu gente, que nós precisava trazer algodãozinho lá da Mata Virgem, plantinhas perfumadas para ele se levantar, porque senão, meu gente, ficava lá na toca, onde nós falava que ele ficava, sabe, meu filho? Por temer, o que a letra fala, meu genfinho, mas nós precisamos ir até a essência dos ensinamentos. Em nenhum instante a humanidade se viu desprovida deste carinho, deste afeto, dessa ternura e do andador mostrando para nós que caminho seguir. Como nega véio, você vai ver que está escrito ali, grafado, o Pai não faz castigo de nós. O Pai não nos criou para ficarmos em covios escuros como fera enfurecida. Ele nos criou para caminharmos vida a vida, passo a passo, esfera a esfera, até chegar aos braços do Criador. É este o nosso caminhador, é este o nosso destino. E o que nega véia queria fazer, falador para Junxê, meu filho, é... Nega véia, pode falar um bocadinho do que vai no coração de nega véia? Pode, meu pode falar o que pode quiser, depois, mãe Maria. Depois, já, nós aqui faz escrito, manda o cavarinho fazer escrito, porque o cavarinho ainda atrapalhou eu um bocadinho, porque ele ficava preocupado aqui no mente dele, para poder fazer, que está fazendo demorador. Não há demora para trabalhar no campo do Senhor, não é, meu gente? Então, nega véia, pede licença, meu gente, para dizer com o coração, no chão abençoado de um singelo cajuá, nego velho faz feliz o seu sambador, e com a proteção de nosso Pai Oxalá, alivia as mazelas de um sofrido coração. Energias salutares se elevam do chão, curimbas, vozes vibrantes a cantar, évras sagradas prefumam a defumação, o chão da caridade, estão a preparar. Tocos chabrados irradiam divina luz, no congá os orixás estão a iluminar. E Jesus, de braços abertos, abençoa e conduz os fios de fé, o chão do bem trabalhar. Orações cantadas, um toque de tambor, e nego velho, o paciente a nos ensinar. Gentio, a dor não é castigo do Criador, é mestra bendita, ajuda nós a se transformar. Ela fez de nego velho um branco de amor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos ilumine, que possamos unir as nossas mãos, os nossos corações neste trabalho de renovação. E essa renovação se faz de maneira individual. Mas se cada um de nós, grãozinho pequenino de areia, passando desapercebido ao longo das praias douradas, mas sem eles, sem o grãozinho que é cada um de nós, não teríamos o tapete abençoado, dourado das praias, segurando, abraçando as ondas mansas do mar, assim como abraça as ondas bravias que vêm fazendo o seu desbravador. Muita luz, muita paz. Que Deus ilumine esse casuazinho de Junceis, porque daqui, meus filhos, ondas de luz, ondas de amor, ondas de fé, como um sol luminoso, vão para todos aqueles que abrem as portas do tempo interior e diz: vamos nos abraçar. Independente do cheiro, do rótulo, da religiosidade que trazemos no coração, somos filhos do mesmo Pai. Trazemos do Pai a mesma luz. Vamos trabalhar, vamos nos iluminar, porque assim o mundo será um mundo de luz, um mundo de paz, um mundo do amor. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus filhos. Um beijo no coração de cada um que está escutando nós. E que possa receber, não a palavra bonita, mas possa receber o amor que se desprende do coração de Nega Véia e do coração de todas as falanges que, em nome dos orixás e de Cristo Jesus, Salvador de todos nós, trabalham neste campo de amor. Muita luz e muita paz. Graças a Deus, Senhor da vida. Olha, é um presente, né, Rui? Presente pra gente. Ela já tinha psicografado. E na hora que nós pedimos para a Ivanilda fazer o comentário, ela resolveu a falar mais uma vez. E a gente sabe que a Mãe Maria, a tenda de Umbanda é a tenda de Umbanda Mãe Maria. Mas não é toda hora que a gente encontra ela lá, não. A maioria dos trabalhadores, ela é dirigente, né? A dirigente mora lá da tenda, mas ela não vai muito no trabalho, porque ela já implantou, ela é uma dirigente mesmo no campo espiritual. Então, só de vez em quando que ela incorpora, que ela vem, né, que ela dá mensagem, geralmente em épocas de festa, em épocas de comemorações, mas não é todos os dias, não, todas as vezes, não. Essa mensagem da Mãe Maria é a mesma mensagem do Papa Chico Xavier, Bezerra de Menezes, uhum. Jesus. Então, está aí para os nossos ouvintes tomarem, sentirem que quando a gente procura fazer o bem, não há necessidade de nenhuma cor religiosa, né? Exatamente, e daqui a pouco nós vamos pedir para a Kátia ler também a mensagem psicografada que ela tinha feito agora há pouco, né? E para a gente dar tempo, bom, Rodrigo, vamos ver se tem algumas pessoas aqui. A Maria Helena, por exemplo, ela fez um comentário aqui: Umbanda, a meu ver, fraternidade, caridade e respeito ao próximo, às casas espíritas. Se dizem kardecista, estão acolhendo muito mal, e as tendas de Umbanda faz com muito amor e dedicação. Nas casas de Umbanda sempre encontrei afagos para as minhas angústias. É pena que ainda exista preconceito, mesmo quando se doa amor e carinho. Um grande abraço à nossa amiga Maria Helena, que postou aí essa opinião dela. Rodrigo? Vamos encerrar o momento de Gavalho para. Vamos, depois. Vamos. São 9 horas e 25 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a Mãe Maria, estamos com a Ivanilde de Oliveira, falando sobre a Umbanda e Espiritismo e também falando sobre o livro Contos de Aruanda de Pai Jacó, que será lançado no dia 28, às 18h30, às 18 horas, lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Jorge, é emocionante aqui, né? Muito emocionante. A gente sente a presença da nossa querida Mãe Maria aqui com a gente, né? Exatamente. Vamos falar também sobre os eventos da região, só para a gente. Mas, Rodrigo, tem alguma postagem aí? Deixa eu passar a mensagem aqui a resposta da pergunta. Foi: existe semelhança entre Umbanda e Espiritismo? Então, o José Carlos participou aqui, dando um bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja hoje e seja sempre em nossos corações. José Carlos também respondeu a pergunta: a semelhança é a caridade acima de tudo. Outra: a comunicação entre o plano material com o plano espiritual. Ok? A Felícia também falou que está ansiosa aqui, esperando para ouvir a psicografia. Né? A Regina Vilhena, que é nossa ouvinte assídua de todos os domingos, manda um abraço para todos do programa, em especial para Ivanilde, quem ela mesmo gostaria de conhecê-la. Admira muito e o programa está excelente. Um bom dia para você, viu, Regina, e continue nos prestigiando. Um grande abraço para a Regina também. E vamos, o Maurício, né? O Maurício Tomé também mandou mensagem, falou que agora está lá na feira com o Alex, estava escutando o programa até agorinha há pouco também. Um grande abraço para o Maurício Tomé. Vamos para os nossos eventos da região. O Vivência Espírita apresenta Informativos do Vale. O Jefa está completando 35 anos de existência. E agora, no sábado, dia 27, às 19h30, nós teremos aí a presença do Afonso Moreira com o tema Alma de Mulher em Corpo de Homem e também a presença da mocidade Luiz Sérgio, que é lá do Jefa, se apresentando a partir das 19h30. O endereço é Rua Antônio de Moraes Barros, 44, Centro de São José dos Campos. E ontem nós pudemos constatar o sucesso que foi a palestra da nossa irmã Marina Ferri, falando sobre Francisco de Assis e a presença cada dia melhor do Grupo Castelão. Bom, a gente tem a palestra aqui comemorativa de aniversário do Centro Espírita Amor e Caridade Jacob, 87 anos. O palestrante será o Carlos Augusto Abranches, nosso querido Carlos Abranches, com o tema Conceito de Salvação. Será dia 8 de agosto. Às 19h30. O local é Seara Amor e Caridade, Rua Coronel José Monteiro, número 816, Centro de São José dos Campos. Queria também convidá-los para o Caldinho Beneficente em Prol da Causa Animal, que acontecerá no dia 3 de agosto, que será aqui na Casa de Repouso Nosso Lar, aqui na Rua Martins Pereira, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira, no dia 3 de agosto, das 18 às 22 horas. A pessoa pode ir lá também comprar e levar para casa. Custa R$20, mas é à vontade, também com suco e sobremesa que vai junto, né? Então, o pessoal da Causa Animal aqui da cidade, a Yolanda, e algumas pessoas aí mais que estão integradas nessa causa, né? Elas estão fazendo esse caldinho aí promocional para ajudar. A despesa é muito grande, vocês podem ter certeza disso. A gente passa lá na Yolanda e vê o tanto que eles gastam para pegar esses cachorros aí que estão caídos no meio da rua, de ração, de tratamento, porque pega muito cachorro e gato que estão abandonados, doentes, e leva para o veterinário. Já tem um trabalho fantástico que elas fazem aí. Precisa de muito mais ainda, por isso que vai ter. Então, aquelas pessoas que gostam de animais, principalmente, né, que tem muita gente hoje em dia, graças a Deus, está cheio de gente que já gosta dos animais, já considera os animais, né? Pode ligar para a Yolanda se quiser antes, 3911-4975, que é o telefone da Yolanda, 3911-4975, ou então ir lá na Casa de Repouso Nosso Lar, no dia 3, e adquirir seu ingresso lá mesmo, lá no, na hora. Vamos, Rodrigo, tem alguma coisa para informar mais aí? Bom, aqui na pergunta, existe semelhança entre Umbanda e Espiritismo? A gente teve a participação também do Cristiano Sadoc. Bom dia, meus caros, excelente. Esclarecedor o tema de hoje. Muitos falam de que não sabem e as informações de hoje trazem luz a um mar de desinformação. Que Deus abençoe. Lembrando, um abraço aí para o Sadoc. Lembrando que o Sadoc ele é o vice-presidente da USE atualmente, mas o Sadoc também é lá da tenda Pai Benedito da Guiné também. Então ele também é espírito que baixa em tudo acontecendo também, o Sadoc. Igual o Helder. Ô Rui, a gente teve aqui também a Jobá Carosi. Sim, existe semelhança, respondendo a pergunta, né, se existe semelhança na Umbanda e Espiritismo. Sim, existe semelhança, não somente entre Umbanda e Kardecismo, como também entre todas as outras religiões. Sim. Quando desnudamos cada religião de seus dogmas e ritos, o que prevalece é o amor. O amor é a semelhança que une cada crença numa só, mesmo contra a vontade de cada ideal separatista humano. Legal. Olha a mensagem aqui também da Fernanda, do Fábio, da Fernanda, do Rogério. Então, o Fábio, a Fernanda é médium de psicografia, que é lá da casa da Marcela, lá de Jacareí. E o Fábio também, que é o esposo dela. O Rogério Leite e a Marli também estão escutando também. O Rogério Leite também e a Marli estão escutando também. E disseram assim: Jorge, estamos ouvindo esta bela manifestação de Mãe Maria. Que vibração gostosa. Parabéns pelo programa. A Marli está enviando beijos. Um grande abraço para vocês também. A Maria Helena entrou novamente. Que Deus ilumine muito a Mãe Maria para que possas nos emocionar cada dia com versos de amor e luz. Sabe, o negócio está difícil aqui hoje. Está legal demais, mas está difícil. Tem gente aqui que já tem mais 7 mensagens entrando aqui. Viu? O show está mais rápido aqui, cara. Isso é coisas de Mãe Maria, tá vendo? Cheio de solta coisa aqui. E daqui a pouco, e a gente precisa falar do livro. Olha, está passando a hora. E a Kátia precisa ler a mensagem ali que foi psicografada. Vamos fazer isso agora, Kátia? Vamos? Vamos, Rodrigo? A máquina está preparada aí para filmar? Então, aquela mensagem que Mãe Maria, recebida por Ivanildo também, de Mãe Maria, a Kátia vai ler para a gente ali agora. Aquele silêncio que houve da Mãe Maria e da Ivanilde, né? Uhum. Era justamente na hora que estava sendo feita a psicografia, né? Uhum. Tudo bem? Legal. Deixa a Kátia ler para a gente ali. Está pronto? Irmãos em Cristo Jesus, das cavernas escuras aos dias esplendorosos, aos dias atuais, a misericórdia divina sempre acompanhou a trajetória evolutiva da humanidade através dos anjos benfazejos do Senhor da vida. O divino pastor fez-se filho do homem para trazer de volta ao aprisco do Pai Eterno as ovelhas desgarradas. O mestre divino não deixou escrito, porém seus ensinamentos se fizeram vivos para todo sempre através da sua conduta de amor incondicional. Da manjedoura singela ao sacrifício em força, Jesus deixou-nos a base firme e imortal, um reino de amor para abraçar toda a humanidade com o mesmo amor, sem distinção de raça, de credo e de cor. No instante do sacrifício maior, reuniu seus discípulos e nos fez uma promessa: é preciso que eu me vá, mas rogarei ao Pai Eterno e Ele vos enviará outro Consolador que estará convosco eternamente, o Espírito de Verdade, que ficará convosco eternamente e vos falará sobre todas as coisas e vos fará relembrar tudo quanto vos tenha dito. A promessa foi cumprida. Em meados do século XVIII, o Espírito do Senhor, com estrelas cintilantes, fizeram-se presentes através de uma geração de médiuns, independente de idade, cultura e religião, para nos afirmar a veracidade do mundo espiritual. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, nos convidando a vivenciar os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor. Vivamos nosso momento em nossa senda evolutiva. Os alvores do terceiro milênio já se fazem presente em nossa caminhada. A moderna cibernética abriu caminhos nunca antes sonhados em todos os campos da experiência humana. O homem moderno abriu as asas da inteligência alçou voos grandiosos, mas esqueceu de voar com as asas do amor. O homem moderno sofre prisioneiro num cipoal de iniquidades. Nações destroem nações. Famílias se desagregam em desespero e solidão. A sociedade sofre sob o látigo do ódio, da violência, da miséria, do desamor. O joio media até mesmo no seio das religiões. Onde há paz, há felicidade. Onde há terra de promissão. Deus, nosso Pai, ajuda suas criaturas através das próprias criaturas. O tempo urge. Precisamos trabalhar, pois Divino Jesus nos afirmou, vós sois deuses. Precisamos trabalhar nossos talentos espirituais e intelectuais para nossa melhoria e melhoria do nosso próximo. O Pai criou sua justiça e bondade infinita. Não castiga, mas criaturas filhos do seu infinito amor. Nesses momentos, onde pairam tantas nuvens escuras de inquietude, precisamos muito de orar e vigiar para não guardarmos em campos e sensações negativas. Embora as nuvens negras, raios de luz se fazem brilhando ao longo do caminho, aqui pertinho de nós, uma luz estará a brilhar na união de irmãos que, embora culturas e religiosidades diferentes, se amam, se abraçam no mesmo ideal de fé, de fraternidade, respeitando e aprendendo com suas diferenças. Essa roda de amor dança, canta, ora, preparando a chegada do seu pastor. Que a Mãe Santíssima ilumine o Papa Francisco e seus fiéis nessa jornada de paz, de fé, de louvor ao Criador. Irmãos de fé, Jesus nos convida a integrar o exército da paz. Sejamos soldados do Divino Guerreiro. Nossa bandeira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nosso hino, a boa nova. Nossas armas, o amor, a caridade. Só assim, unidos, transformaremos esse mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Preta Velha agradece o carinho com que receberam todos nós. Somos irmãos em Jesus, nosso Senhor, e semearemos, embora em chão diverso, a mesma semente. E não permita, irmãos espíritas, dizer a Umbanda Sagrada é uma... E nos permita, irmãos espíritas, dizer que a Umbanda Sagrada é uma religião brasileira, nascida na terra de Santa Cruz. A Umbanda é paz e amor. É um mundo cheio de luz, abençoado por nosso Mestre Jesus. Que os santos orixás nos abençoe hoje e sempre. Mãe Maria. Sérgio, parece perfeito. Aqui, né? Isso, isso então, que estava na minha mente. Tudo é. Isso aqui que vocês acabaram de escutar, quem entrou depois, foi psicografado aqui, agora há pouco, agora. Pela Ivanilda e por Mãe Maria. Ela não trouxe isso pronto, não. Está registrado aqui até na filmadora também, ela psicografando. Então, uma mensagem universal. Quando às vezes a gente fala assim, quando que a gente acredita na mensagem? Quando a gente sabe que é um espírito superior, um espírito mais evoluído do que nós, passou a mensagem? Quando a mensagem serve para a humanidade toda, quando ela não é dirigida só para uma pessoa, nem dirigida só para uma casa, nem dirigida... É quando a mensagem é universal. É uma mensagem, como você falou aqui agora, que pessoas que querem o bem da humanidade fazem. E foi isso que aconteceu. Eu acho que essa mensagem, Rodrigo, ela deve ser colocada no nosso site, deve ser separada lá dentro do site... separar também no nosso site, na voz também, até separar essa mensagem só e colocar ela separadinha lá também, até para as pessoas que queiram só escutar a mensagem. E também no nosso Facebook estará com a voz da Kátia lá falando essa mensagem também, né? Hoje vai ter várias mensagens no Facebook assim, filmadas, né? O Dodô deu uma grande ideia aqui também da gente criar um programa, um canal no YouTube também. Legal, exatamente. A gente vai fazer isso aí. Isso. Dodô é esperto nesse ponto. Né? Foi legal. A gente fica aqui meio perdido até sem saber. Só para quebrar o gelo, tá giando lá no Cachoeira do Sul. O Renaldo perguntou se eu sabia o que era. Quebrar o gelo mesmo. O Renaldo perguntou se eu conhecia o que era geada. Eu falei, pela televisão. Já vi várias vezes. Mas ultimamente a gente nem via falar em geada, né? Tá geando lá no sul. Quando demora, vai chegar aqui também esse frio ainda. Nossa, no interior, quando eu morava lá pra região lá de Campinas, Ribeirão Preto, ali geava demais. Mas hoje parece que já acabou a geada aqui no estado de São Paulo, né? É. Rui. E aqui nós estamos com quantos graus? Aqui nós estamos com 25 graus, viu, Renaldo? Tá aqui legal. Em nossa cidade. Está lá, 25 graus é a nossa temperatura aqui em nossa. E está mais quente agora aqui porque nós estamos aqui com uma série de espíritos envolvendo a gente aqui, né, Jorge? É, Rui, é legal. Deixa eu. Vamos falar, Ivanilde. Ivanilde, vamos falar um pouquinho do livro, senão daqui a pouco acaba o programa e não falamos do livro. Tá bom. E o livro? Ó, quem está mandando um abraço para você, que ela ligou na hora que você estava psicografando, talvez você não tenha prestado atenção, foi a Ivanilde, ligou para cá. Um beijão, aquela hora você. É, você estava psicografando, você nem prestou atenção que ela tinha ligado, né? Você estava envolvido aí. Então ela tinha ligado, ela ligou, falou conosco ao vivo, nós falamos que você estava psicografando, e ela está dizendo para mim não esquecer de dar um abraço para você. Ivanilde, fala para a gente um pouquinho do livro, esse livro, Contos de Aruanda. Essas mensagens, Contos de Aruanda, essa mensagem, os Contos de Aruanda, elas foram psicografadas na mesa branca, que a gente fala, né? Quando eu militava no kardecismo. E aí, do jeito que tem assim escrito, a gente juntava e foi amontoando isso. E eu tinha um monte de mensagem, dá tempo de eu falar? Vou falar rapidinho. No maleiro lá de casa, eu falei, meu Deus, você está me incomodando, porque fica aquele papel jornal, né, desse aqui, e ficava até esfarelando um pouco, embora tivesse em saquinho plástico e tudo. E aí, cada vez que eu ia tirar para jogar fora aquilo tudo, aí a voz falava, não jogue isso, não jogue fora. Eu fechava aquilo lá, limpava, passava um tempo e ia lá de novo. E até que chegou um tempo que eu estava psicografando histórias de Mãe Maria, e aí ela falou para eu juntar aquelas mensagens todas e fizesse uma separação. E aí que eu fui separando de Pai Jacó, tudo estava escrito, Pai Jacó, irmã Angélica, tudo que separava, porque tem poesias, tem muita coisa, né? Então eu separei. Quando eu comecei a reler as histórias de Pai Jacó, que era o objetivo dela, era o que ela queria, olha, gente, eu chorei muito, mas eu chorei, porque tem tantas histórias aí de fazenda. Tem tanta história relatando, né, o sofrimento desse povo, mas também quantos que se purificaram, quantos que evoluíram nesse resgate espiritual, né, nessa convivência. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu mesmo falei, que coisa linda, né? É o que tem aí, muitas histórias assim, que narram tanto dos donos de fazenda, das filhazinhas, que nele diz, dos senhorzinhos, tanto o resgate deles, a mudança de vida, a mudança no seu interior, no seu sentimento e nas suas atitudes, quanto desses espíritos em que eles faziam essa união. Então, é isso, são mensagens assim, e ele sempre diz, é diferente da Mãe Maria, né? A Mãe Maria pega esse papelzinho aqui e dá a vida para ele, pega essa caneta e dá a vida para ela. Uma bacia velha, ela dá a vida. Isso. Então, ele é diferente um pouquinho, né? Quer dizer, bem diferente. Acho que você algumas coisas que eu vi, ele é muito mais assim, no aspecto de romanceado as coisas dele, né? Ele conta histórias sempre, isso. Tem uma história que tem isso. Né? Não é mensagem, às vezes a gente fala mensagem, não é bem mensagem, são histórias histórias assim que a gente consegue entrar nelas com a maior facilidade, quer dizer, não é, Mãe Maria é muito mais filosófica, né, se a gente for ver. Mãe Maria, como eu falei, da bacia velha, Mãe Maria pega uma bacia velha que está lá jogada no canto, daqui a pouco você vai, ela começa a falar do evangelho baseado naquela bacia velha que ela está vendo. É interessantíssimas as histórias de Mãe Maria, mas ela é bem filosófica, né? E você pega esses contos, não, os contos são mais pé no chão mesmo, isso, é o dia a dia do que está acontecendo, romanceado, isso. História que aconteceu na fazenda tal, naquela fazenda época, tal, na tudo, tal. Histórias alegres, histórias tristes, mas muito interessante também, que é o que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar até mais do que gostaram do livro de Mãe Maria, por causa dessa, você consegue ter mais penetração na história nesse caso agora. Ivanil já sabe, pergunta o Chico, que é o presidente do Mãe Maria, O Todo-Poderoso lá do Mãe Maria está aqui também, que é o Chico, né? Chico, já sabe o preço do livro? Obrigado pelo Todo-Poderoso. Olha, você sabe que quando a gente escuta essas histórias, né, de Todo-Poderoso, eu tenho uma reclamação muito séria a fazer ao Chico Xavier quando um dia eu fui encontrá-lo. Que ele falava que ele era tão pequeno que tem até cisco no nome. Se ele é pequeno assim, imagina nós. Onde que nós vamos parar desse jeito? Mas né? Pelo menos o nome de Chico ele já tem. Então, né? Você vê que coisa? Já definimos o seguinte: não passará de 30 reais. Tá bom? Tá aí uma boa dica. Vamos fazer suspense até o último instante, que é para fazer o pessoal comparecer mesmo. Isso, que eu vou. Então vamos pedir mais uma vez para o pessoal ir lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, no dia 28, a partir das 18 horas. Pode chegar um pouquinho mais cedo, porque dia normal na Mãe Maria já é difícil entrar. Quanto mais nesse dia, né? Teremos a apresentação do coral Zé Fernandinho de Moraes e do grupo Castelã também, para fazer a abertura desse evento e também e depois a venda do livro. Mas Chico, eu queria pedir também, depois eu vou falar com o Mário Vinhas, eu e o Rui, para a gente colocar o livro também na Livraria Casa do Caminho. Vamos, né? Sim. Pelo menos na Livraria Casa do Caminho a gente coloca, porque o Mário vende livro de todos os segmentos lá, então não tem esse preconceito não. A gente isso aí a gente garante lá, né? Porque às vezes o livro só fica para vender lá na tenda, às vezes, né? É verdade. E um livro desse ele tem que chegar para mais pessoas também. E lá a gente aqui indica, ó, quer comprar o livro? Vai lá na Livraria Casa do Caminho que vocês encontram o livro lá. Deixa lá em consignação, quando for vendendo, vocês passam lá. Maravilha, e vão Jorge. Pegando. Maravilha. Tá bom? Tá bom. E domingo, a partir das 17 horas, já estaremos recepcionando o pessoal lá, viu? 17 Legal, horas, Chico. Tá? 18 horas teremos a presença de, né, a prece de abertura, vocês, o Grupo Castelã, né, depois o coral. E aí, né, nossa mãe vai estar à disposição para autografar os livros e recepcionar o pessoal. Ok? Obrigado, Chico. E também vamos dizendo que o Osmar também entrou aqui no Face, está dando parabéns pelo programa. Muita gente, vocês desculpem aí quem a gente não conseguiu falar aqui, porque tem muitas mensagens hoje, graças a Deus. É a Mãe Maria que está aqui, né? É, a Ana Cláudia Ceruti aqui, estou em prantos. Muito emocionante, depois da mensagem ali que foi lida também para ela. Todo mundo, hoje foi um dia emocional aqui no nosso programa. Não, eu até ia sugerir para o Chico pegar essa mensagem, vamos dizer, colocar aí no computador e distribuir para as pessoas que forem digitar, lá. Né? Digitar, né? Digitar. Legal. O Rui. Eu queria comentar também que a minha tia, que é a Rosete Costa, entrou no Facebook dizendo que está ouvindo o programa também. Quem? A Rosete Costa, minha tia. Ela está ouvindo. Está ouvindo aqui não. Mas ela. E também tem uma mensagem da Cíntia Casotti respondendo a pergunta do site de hoje, se existe semelhança entre Umbanda e Espiritismo. O compromisso com a caridade, a comunicação com o mundo espiritual, o exercício do amor ao próximo, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Beijos. Nós temos aqui a Yara de Jacareí. Um bom dia para você, um bom dia aos nossos ouvintes aí de Jacareí. Estou emocionada de tanto ensinamento de luz. Tenho um carinho muito grande pela Umbanda. Parabéns e um abraço a todos do programa. Um bom dia para você, viu, Yara? Rui, quase que nós não colocamos música hoje, estamos chegando no final, mas eu queria colocar uma música aqui antes. A gente coloca a música e já volta para encerrar o programa rapidinho. A música da Oficina de Arte, a música tem o título Mocinho. Essa música é muito profunda, é muito legal, e eu queria tocar ela para vocês e oferecer essa música, sim. Eu sei que Mãe Maria gosta de Cantinho de Amor, depois a gente coloca no final lá, mas a gente vai colocar essa música que ela é bem identificada e a gente já volta rapidinho para encerrar. vai passar. E se nós vai ver as belezas do céu e cantar. Do céu e cantar. Terminando o nosso programa, vamos para os sorteios. Quem ganhou o livro? O livro, quem ganhou foi o Joab Charruzzi. Ele ganhou o livro. E também a Nilta Renó. Vocês dois ganharam os livros. E então, vocês podem, se vocês forem lá no Mãe Maria, vai estar autografado lá o livro para vocês. Se não, a gente pega os livros de vocês e na outra semana a gente deixa na livraria Casa do Caminho para vocês retirarem lá o livro autografado pela Ivanilde. Quem não pegou, sempre o Rodrigo está colocando no nosso site, www.vivenciaespirita.com.br, está colocando o, lá as pessoas que ganharam também. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver quem ganhou. Aniversariantes, um grande abraço para Vânia Brito, do Paulo de Tarso, todos são do Paulo de Tarso. A Fernanda Barbosa, neta do Rui. Essa é minha neta, querida. Né? Não, neta, eu ia falar. Fernanda Barbosa, aí, neta do Rui, que vai ter festa. Dia 22, o José Dimas Pereira. Dia 25, a Sandra Assunção. Dia 25 também, o Wallace Lacerda. Dia 25, Fraternidade Irmão Rodolfo faz aniversário. Dia 26, o João do Prado Júnior. Dia 26 também, a Célia Vantim fazem aniversário. Um grande abraço para vocês. Eu que desejo o nosso programa Vivência Espírita. Diga vocês. E também nessa semana, dia 27, completará 10 anos do desencarne do Aloysio e da nossa querida amiga Jacira, que era do grupo. Vanilde, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus abençoe. Obrigado a todas as entidades que compareceram aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. E o programa está sempre aberto para vocês, e o Chico que está aí para vocês da tenda. Muito obrigado, você sabe disso, né? E obrigado pelo apoio que vocês dão para a gente aqui, desde que o programa iniciou lá atrás também, né? E a Cátia... Desculpa. Parceria. Isso. E a Cátia vai fazer o encerramento do nosso programa hoje. No final, a música Cantinho de Amor. Nós vamos encerrar então o programa de hoje, agradecendo eternamente as bênçãos do Pai Maior, agradecendo a presença desses benfeitores espirituais que estão sempre iluminando o nosso caminho, iluminando as nossas vidas, agradecendo a oportunidade de colocarmos aqui aos nossos irmãos espíritas, evangélicos, aos irmãos católicos, independente de cor, de raça, de credo e religião, o trabalho de amor que a nossa Umbanda vem trazendo. É um momento muito especial para todos nós, porque as diferenças não devem existir. Somos todos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai. E temos que juntos, unidos, trabalharmos para sermos cada dia melhores. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade neste planeta e que possamos a cada dia fazer o melhor de cada um de nós. Que assim seja. Se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e o riacho primoroso bem curoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abeirinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse. E tão cheio de emoção, cantasse, cantasse. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!